Na Rede Podcast, o bate-papo semanal sobre tecnologia, vida digital, ciência e cultura geek começa agora. Voltamos, número 4, podcast número 4. Tem gente perguntando, Dani, quem é essa voz aí do começo? A gente revela? Revela, pode não, revelar. Não, vamos revelar, não. Não. Qualquer dia desse a gente chama ele aqui pra falar sobre cinema. Pronto. Ele é fã de cinema. Ah, é? É, e ele já assistiu, acho que umas 40 vezes, cada episódio do De Volta pro Futuro. A gente tá ele fazendo tipo um amigo secreto aqui, tá? Ele gosta de cinema. É, exatamente. Ele tem piadas excelentes. Excelente, só que não! Mas são tão ruins que às vezes são boas, entendeu? É. Gente, a gente começou descontraído aqui, mas não tem muita descontração, não. A descontração vai ficar pro segundo bloco, pois uma bomba! Bomba grande! Caiu grande. Caiu na internet, cara. Antes da gente começar a gravação aqui, duas horinhas antes, publicamos lá no blog, na rede. É, vamos dar uma pincelada lá no blog, vamos ampliar um pouquinho lá no blog, com mais informações, que eu tive que escrever rápido pra gente gravar. Mas é o quê, Dani? Facebook aprontando, e pelo relato do jornal norte-americano The New York Times, aprontando muito. Cara, em resumo, o The New York Times fez um mega, ultra, master dossiê com muitos documentos, demonstrando que o Facebook não só compartilhava nossos dados, sim, óbvios, vamos dizer assim, mas também como compartilhava nossos dados tratados, compartilhava nossas conversas, nossas mensagens privadas. Mensagens, entre aspas, agora, entre aspas, privadas, né? E mais, compartilhava nossa rede de amigos. Isso. Por mais que eles não tivessem autorizado o compartilhamento. Exatamente. Ou seja, se um dos nós tivesse autorizado, todos iriam juntos. Exato. A gente vai entrar nesse assunto rapidinho. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre presentinhos de Natal. Sim, tá chegando a hora. A gente selecionou aqui uns 6, 7 presentes. Exato. Aí. Presentes bacanas pra você dar pro seu marido, pra sua esposa, pro seu filho, pro seu amigo, pro seu namorado, pra sua namorada, pra quem quer que seja. Presente de, no máximo, aí, 399 reais. Exatamente. Economia. Guardando dinheiro, soltando dinheiro pouquinho do bolso. É o famoso escorpião do Daniel. Daniel, ele tem um escorpião nesse bolso dele aí, meu amigo. Comprou o que de Natal, só pra saber? Rapaz, pra mim eu comprei uma coisa que não vai chegar, né? Aí já não é Natal, pô. Pois é, vai já chegar é lá pro novo. Carnaval, pelo andar da carruagem. Porque eu paguei o imposto, mas a Receita ainda não liberou o produto. Quando eu era pequeno, Dani, eu queria tanto presente de Natal quanto presente de Ano Novo. Eu não entendia. Por que presente de Natal a gente ganha? Por que a gente não ganha presente de Ano Novo? Né? Tem festa, né? Tem festa, tem tudo, é igual ao Natal. Igual ao Natal. Pelo contrário, dura até mais, atravessa a madrugada, né? Exatamente. Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho desse presente de Natal, só que antes vamos falar agora do Facebook. Facebook. Tá? Dossiê, New York Times, dá um filme, né? Com certeza. New York Times entrevistou vários ex-funcionários e teve acesso a vários documentos, parece mesmo aquele filme lá, o Spotlight. É, ele recebeu de fontes anônimas, que estão, sim, ainda lá dentro do Facebook, uns documentos que comprovam toda essa informação que a gente vai soltar aqui, e também fez entrevistas com ex-funcionários que corroboraram com essa fonte, com essas fontes anônimas. Sem saber que eles tinham impostos os documentos. Sim, sem saber, né? Sem saber. É muito interessante o dossiê, e a gente vai revisitar esse assunto com toda certeza, a gente vai trazer esse dossiê na íntegra que eu digo a gente vai destrinchar junto com o ouvinte aqui o dossiê, e o blog vai ter até lá, acho que ao longo da semana, da próxima semana, vamos ter várias notícias destrinchando, né, pinçando os pedaços do dossiê. O que eu queria me focar aqui, Dani, é primeiro, como eles fizeram isso, que deram o lance das entrevistas, mas também dos documentos, e quem fez as entrevistas não havia lido os documentos, tampouco, certo? Tampouco, quem foi entrevistado não sabia que o New York Times tinha os documentos. E mesmo assim as informações bateram. Exato. Ou seja, não é aquele negócio direcionado, né? Não é aquele negócio de chegar e entrevistar o cara e dizer assim, ó, eu li no documento aqui, não, você não concorda com isso, funcionário? Eu quero lascar essa empresa mesmo? Aí, né, concordo, é isso aí mesmo. São essas empresas mesmo aí. Não foi assim, não, né? Não foi, cara, vamos conversar e tal. E não são conversas do tipo, ah, vamos entrar numa sala e vamos conversar, não. aquele o jornalista que vai tomar um cafezinho. Isso, aquela conversa informal. Vai almoçar, exato, vai para um evento em comum, né? Vai para o navio, esse negócio todo, né? Então por aí vai, foi dessa forma aí. E aí o que é que me chama a atenção, Gabs? Já estou pegando outro podcast. O que é que me chama a atenção, Dani? Tá confundindo, não. Não vou confundir, não. Me chama a atenção, cara, que o Facebook permitiu que o Microsoft, que é, o Bing, né, da Microsoft. É o serviço de busca da Microsoft. O Google da Microsoft. Isso, que lá assim, nos Estados Unidos funciona até melhor do que aqui no... Porque vem anexado ali como isso, página inicial em muitos computadores, né? Ele permitiu que o Facebook permitiu que os nomes fossem disponibilizados para o Bing. Isso. Por que que isso é relevante? Porque o Bing, como ele não tem um volume mundial tão grande quanto o Google, né? O Google, ele não precisa das informações do Facebook, tampouco do Twitter e por aí vai. Mas, como o Bing não tem esse alcance mundial que o Google tem, ele pode direcionar melhor as pesquisas baseadas no seu comportamento dentro da plataforma Facebook. E foi sem consentimento formal de ninguém. Ninguém. Ah, tem esse negócio de ler os termos e condições? Beleza. Eu li os termos e condições. Mas o termos e condições não está dizendo lá, vou disponibilizar seus dados para melhor, para melhor entendimento das ferramentas de busca. Isso não está escrito. É, eu até depois, assim que eu vi essa notícia, eu entrei, mandei um e-mail lá para a assessoria do Facebook, porque acho que eles não entram no horário que eu entro. Mas eles devem responder ainda hoje. Então a gente, no nosso blog, vai estar a resposta do Facebook. Sim. O que é que eles entendem sobre esse grande furo, porque isso é um grande furo do New York Times. Grande furo porque tem nomes pela primeira vez, né? Antes havia muita suposição, havia algumas pesquisas que eram feitas para provar uma coisa ou outra. Mas nesse documento, só para... Aí eu queria que você comentasse isso. O Facebook deu para o Netflix e para o Spotify a habilidade de ler... A habilidade de ler nossas mensagens privadas. Exato. Não tem mais mensagem privada no Facebook, pessoal. E você escreve lá, segundo o documento, né, que o New York Times colheu, segundo a reportagem do New York Times, Netflix e Spotify estão de olho. E aí muita gente às vezes fala assim, eles fazem séries baseadas no que eles escutam dos usuários, baseado no que eles veem de pesquisa na internet, e agora a gente sabe também baseado no que a gente conversa entre si. Entre os nossos amigos, né? Mais ainda, eles sugerem séries. Eles podem chegar, por exemplo, eu e o Dani, a gente está conversando. O Dani não assistiu Mundo Sombrio de Sabrina, por exemplo, né? Não assistiu ainda a série da Sabrina, nem sabe que existe. E não é o target do... O Netflix acha que o Dani não vai gostar, certo? Aí eu chego, vamos conversar. Ei, Dani, tudo bom? Vamos gravar hoje, né? O Na Rede. Ah, vamos gravar o Na Rede. Vai ser assim, vai ser assado. Ei, tu já assistiu Sabrina? Aí o Dani, não sei como é que é, me diz aí. Ah, o Netflix ouviu, já catalogou isso e já jogou na tela inicial do Daniel. A princípio, é bom? De certa forma é, porque tá ajudando ali a gente ter acesso ao conteúdo que a gente quer. Exato. Né? Mas porém, o que é que se faz por detrás dos panos com essas informações? Esse é o ponto. Exato. E se você está num momento privado, você quer ter uma certa intimidade. Você pode estar conversando sobre dados bancários, sobre um pagamento, sobre, olha, enviei tanto dinheiro pro teu pai, não sei o quê. Então a pessoa fica conhecendo muito da vida pessoal daqueles indivíduos que estão naquela conversa privada, que não é mais privada. E isso é realmente preocupante, né? Realmente é preocupante, é uma coisa que... E lembrando que o Zuckerberg esteve diante do comitê lá, não sei se era do Senado, lá nos Estados Unidos, e ele tinha dito que o Facebook não fazia isso, né? Não fazia, que o usuário tinha total controle sobre o que acontecia com seus dados. Exatamente. Mas esse total controle, ele é malo, o Zuckerberg. Porque ele diz assim, o que a gente vendeu de informação... Diz ele, informações blocadas. O que é uma informação blocada? X% de homens gostam disso e daquilo outro. O habitante de Nova York, do bairro tal, é propenso à música X. Entendeu? Diz ele que foi assim, né? Uhum. E que fez isso pro bem do usuário. Né? O usuário vai receber um produto cada vez melhor. vai receber uma experiência melhor na internet, por aí vai. Ok. E ele fala, o usuário tem total controle sobre os seus dados. É, de certa forma, a gente escolhe o que colocar no Facebook. Ele tá certíssimo. A gente escolhe, inclusive, conversar pelo Facebook, não pelo telefone, não pelo WhatsApp, que tá muito próximo do Facebook, o WhatsApp. Sim. Né? É, o WhatsApp também, que daqui a pouco a gente vai ter que... Daqui a pouco vai ver um dossiê WhatsApp. Um dossiê WhatsApp aí. Então, realmente, a gente que escolhe colocar os dados lá. Porém, ninguém diz como é que vai ser tratado o que a gente coloca dentro da caixa, né? É como se a gente estivesse colocando os nossos dados dentro de uma caixa, que o cara diz, ó, a gente vai entregar essa caixa na casa 17, tá? Aí você diz, ah, legal, essa casa aí é uma galera que eu curto, pode entregar. Mas, na verdade, ele tá entregando pra 17, pra 20, ele tá abrindo a correspondência, ele tá usando, ele tá fazendo de tudo, né? É basicamente isso que tá acontecendo. Realmente, fui eu que escolhi entregar a caixa. Porém, eu disse que era na casa 17. Eu disse que a minha mensagem é pro Daniel. Eu não quero que ela vá pro Netflix, pro Spotify. E se eu quiser, beleza, me dê a opção. Talvez eu até queira. Talvez eu até queira. Você Mas tem essa que não... ter a clareza do que você tá compartilhando e com quem você tá compartilhando, né? Se um negócio for realmente claro e você entrar... É que nem aplicativo. Quando você vai baixar um aplicativo, ele diz, ele diz o que vai acontecer e diz, olha, para você usar meu aplicativo, eu preciso ter acesso a isso, isso e isso do seu celular. Você concorda? Aí você baixou, você concordou. Uhum. E se você acha que é demais, por exemplo, por que um jogo precisa ter acesso a meus contatos, minha câmera, meu microfone? Não precisa. Se eu não vou ter uma realidade aumentada ali, não vou conversar com, interagir aí e tal... Aí você bloqueia... Aí você bloqueia e não vai pro jogo, não pega o jogo. É. Então, assim, essa clareza da comunicação precisa... O Facebook ou qualquer outra rede social precisa ter para você ter a certeza de onde estão indo suas informações. E no momento, tá nebulosa ou até... Tá confuso. Complicada a situação. Tá confuso. Eu não sabia nem que o Yahoo tinha força, mas ele também liberou pro Yahoo algumas informações do tempo real da nossa... Do tempo, né? É, do tempo real da nossa conversa lá no Facebook, então... Olha isso, cara. Olha isso, dá pra fazer tanto estrago com isso. O stream da nossa... E pra Amazon, Dani, pra Amazon, a nossa querida Amazon, né? Nós que somos uma sociedade de consumo nerd, geek... A Amazon, ela tem não só o nome do nosso contato, as informações do nosso contato, mas toda a nossa rede de amigos. Então... pra saber pra onde vai vender depois, né? Então... Olha, o Daniel gostou, João. Compra também. Então é provável que... Exatamente. Então aqueles anúnciozinhos ali do lado... É, uma coisa interessante desse... Há muito tempo atrás surgiu uma história, ainda não comprovada 100%, mas há uma fagulha de que isso possa ser real, de que... Quando você está com um aplicativo do Facebook, ou WhatsApp, ou qualquer aberto, ele consegue ouvir o ambiente. E, coincidência ou não, a gente estava conversando há um ano ou dois atrás sobre uma mochila, foi um ano passado, sobre uma mochila antifurto que eu tinha comprado para ir para a Europa, porque tem muito pickpocket e tal. Sim. E aí eu comprei. Aí eu conversando, mostrei para o Vitor, para o Germano, não sei o quê. Aí beleza, encerrou o assunto, vamos trabalhar. Deu 30 minutos, apareceram os anúncios da dita mochila. Pra ti ou não, pra eles? Não, pra eles que não tinham feito essa busca. Apareceu lá no Facebook. O meu foi, eu tava conversando aqui no trabalho mesmo, tava conversando com o Gabriel, né? O pessoal, a turma aqui ao redor, né? Tava conversando sobre kimono de jiu-jitsu e tal, etc. E aí, mesma coisa. 30, 40 minutos depois, o Gabriel, ei, o PH, olha isso aqui, ó. Eu nunca nem procurei nada de jiu-jitsu, nem nada. Só a gente conversou agora, tá aqui. Estão me oferecendo kimono de jiu-jitsu pra comprar. Né? Enfim. Coincidência ou não. Enfim. Apareceu. Nesse documento, é outra coisa que eu queria destacar, estão citadas nominalmente mais de 150 companhias que foram beneficiadas pelos dados do Facebook. Então, assim, não só são... Na verdade, pelos gigantes, nossos dados. Não pelos nossos dados. Então, não são só as grandes, as poderosas, mas não só elas, as outras empresas querendo participar desse bolo, dessa captação dessas nossas informações, também estão participando, ou seja, liberado geral. E eu não estou nem falando nada de eleições, nada de fake news, nada. Isso é outro assunto. Outro assunto. Por incrível que pareça, é diferente isso. Exato. que se relaciona levemente, mas a gente pode trazer no futuro aí como é que é a vida útil da fake news, né? E como as redes sociais são atenuantes dessa vida útil da fake news. Quando eu falo vida útil, é a vida viva, né? Sei que existe esse termo. Você entendeu, né, o que eu entendi, falei? Entendi, entendi. Acho que o ouvinte também entendeu. O ouvinte entendeu. Mas, enfim, a vida útil ali, da, o caminho, enquanto vivo, da fake news. Tá? Não, não é sobre isso. Estamos falando aqui do seu dado, literalmente, que está indo lá pro bolso do Netflix, do Spotify, etc. Ah, mas foi tudo mais. Aí, Dani, por outro lado, vamos ver, vamos tentar buscar alguma coisa boa disso? Tu consegue? Rapaz... o Daniel Drasch. Esse não, silêncio foi matador. Eu acho que, talvez, no caso do Spotify e Netflix, a sugestão de filmes e músicas possa ser alguma coisa interessante... A Amazon tem alguma coisa? A Amazon é a questão dos produtos, né? O Germano, digamos assim, o Germano, que é meu colega aqui, ele gosta muito de Star Wars e Star Trek. Certo. Né? Eu também tenho esse gosto. Então ele pode ter comprado uma coisinha de Star Trek, que né, pode... Jornada das Estrelas, que pode me interessar, e de repente aparece esse anúncio pra mim. Né? Eu nem queria comprar, eu vou lá e gasto esse dinheiro. Mas isso, não, isso é legal, né? Isso é legal. É legal. Não, isso mas... é legal. É. Mas não poderia você ter escolhido isso? Exato. Isso esse é o ponto. Essa é exatamente a questão. Qual a gente o problema da gente escolher? Ó, você quer compartilhar com a Amazon? Que eu acho um negócio espetacular, uma empresa espetacular. Pode, a Amazon, pode ler meu e-mail. A Amazon, para mim, é uma das principais empresas de e-commerce. E, assim, para mim, se eu morasse lá nos Estados Unidos e Canadá, eu tava... quebrado. Cara, comprando lá. Quando eu viajei pra Nova York, uma das viagens que eu fiz, aí eu fiquei no Airbnb, que tinha uns botõezinhos assim. Que aí um botãozinho eram nomes de produtos, certo? Aí eu perguntei pra Nando, o que são esses botões aqui? Ah, não, é porque se acabar algum produto, nem sempre eu tô aqui, você aperta que aí a Amazon vem deixar. Fantástico. Aí já debita do meu cartão de crédito aqui e tudo mais, tudo certinho. Eu conversa. Aí é fato. Tinha um de refrigerante lá. Apertei, aí chegou. Refrigerante, aí tinha papel higiênico, arroz, sei o que, etc. Aí eu fiquei pensando assim, cara, e se a Amazon ouvisse assim a gente falando, amor, tá acabando papel higiênico, hein? Com uma hora, o cidadão chega lá com papel higiênico. Eu ia achar sensacional. Tu acha que... Não, me dê. Pode debitar do cartão, me dê. E se você não quiser, volta. Entendeu? Então, assim, pra Amazon, você pode ler meus e-mails tudo. Porém, se eu quiser... Tem que ser claro, porque, por exemplo, nós gostamos da Amazon, nós já compramos e vamos comprar novamente, mas tem outras pessoas que não sabem nem o que significa, nem o que é e não tem esse interesse ou mesmo essa vontade, esse desejo de estar recebendo essas informações. Sim. E mais ainda, Dani, eu posso... Por que isso não pode ser um botão, um interruptor? Sim. Não, estou ligando o meu compartilhamento total de dados, viu, Facebook? Pode compartilhar. Pode ler minha mensagem, pode fazer tudo. Eu vou falar alguma coisa privada aqui. Aí fecha. Eu preciso fechar. Isso seria fantástico, porque seria claro, as empresas receberiam as informações que são realmente para ela receber, sim. E a gente teria o controle. Mas, Que aí, para ele fazer isso a partir de agora, olha a encruzilhada, para ele fazer isso a partir de agora, ele vai ter que considerar que ele fez errado até agora. Tempo. Então, e aí o processo vai vir grande. Então a gente nunca mais vai ter isso. Não. É o famoso destruir o meu sonho. É isso mesmo, PH. Tem alguma coisa que tu destaca mais ainda, Dani? Não, eu acho que a gente tem que... É um dossiê que a gente tem que tratar muito, com muito cuidado. Muito cuidado. Só um friso lá do Times, que ele falou que o Facebook assumiu um poder extraordinário sobre a informação pessoal de seus 2,2 bilhões de usuários. É muita gente. É mais do que país, gente. E olha, e que infelizmente este poder ela fez uso com pouca transparência ou acompanhamento externo. Então esse friso do Times, sem consultoria, é muito sério, porque são 2,2 bilhões, mais de 2,2, porque nesse momento em que a gente está conversando... Então tu tem noção que o Facebook conhece mais... mais pessoas e mais sobre as pessoas do que o Brasil conhece o seu cidadão. Sim, com certeza, isso é fenomenal e altamente perigoso. Isso me lembra o livro que eu sugeri há um tempo atrás, O Círculo. Tá lá no primeiro então, podcast. É, exatamente. Se você não leu, leia. O Black Mirror também. Black Mirror, veja os episódios, porque tem tudo a ver com isso. Quando a gente pensa que são realidades distópicas, distantes e impossíveis... Não, tá aí. Tá aí. A gente tá vivendo isso e tá... Aí só tá 10 anos, 20 anos atrás, né? Pois é. Mas e tá aí vivendo. O que acontece? Uns dois anos atrás, um empresário de uma empresa de TI, que agora eu não lembro qual é, ele saiu da empresa, pegou todo o dinheiro, foi pro interior dos Estados Unidos, comprou comida, água, armas. Aí o pessoal, isso é maluco, não sei o quê. Ele construiu um bunker. E ele disse, olha, só assim a gente tá salvo das grandes corporações de TI. Se você acha que a Skynet, né? Exagerou um bocado, mas você acha que a Skynet tá longe? Skynet é o vilão lá do Exterminador do Futuro. Isso. Então você acha que a Skynet, que controla todas as máquinas e caça os humanos, tá muito longe? Não, tá perto, a gente tá entregando poder para as máquinas. Ele exagerou um bocado. Mas o certo é que realmente, cada vez mais, a gente verifica que para você estar livre desse tipo de coisa que o New York Times está denunciando, só se você ficar offline. De novo, eu não quero estar livre. Porém, eu quero escolher. Exato, esse que é o bom. A gente quer ter o poder da escolha. Exatamente, o switch lá de on e off. Mas eles não querem dar esse interruptor, porque eles querem ter realmente o acesso à nossa... Ah, pessoal, tu tem um médico que te acompanha, não tem? Sim. Aí imagina se tu pudesse instalar em ti um chip. Que quando tu estiver passando mal, eu tenho um problema no coração. Então, por isso que eu me preocupo com isso. Fico pensando, pô, se eu estiver sozinho, cara... Tem que comprar o Apple Watch Series 4. Então, eu tenho que colocar alguma coisa que avise o meu médico. Ih, pH tá pra passar pra essa. Né? Dessa pra melhor ou pra pior, depende do ponto de vista. Tá pra passar. Então, pô, essa informação, pegue, meu irmão. Faça o que quiser com ela. Bota na capa do Diário Nordeste. Entendeu? Mas eu quero ter a opção. Simples. Sim. Show? Beleza. Falando nisso, vamos comprar. E vamos falar dos presentinhos de Natal. Presentinhos, uma lista aí pra você divulgar, uma lista pra você passar pros seus amigos, pra você passar no WhatsApp. Então, vá anotando, porém, lá no blog também tem a lista, tanto do que a gente falou aqui, como tem alguns produtos a mais se encaixando em perfis, etc. A gente não fez isso com os dados do Facebook, porém, se tivéssemos, seria uma lista bem mais assertiva. Sim, iriam saber exatamente o que você quer do Papai Noel. Aí. Vamos fazer só um corte e a gente volta daqui a pouco. Presentinho, ho, ho, ho. Tá chegando a hora aí. Eletrônicos são os bens mais comprados no final de ano, junto com roupa, moda, né? E estética. Eu compro muito material escolar também. Caro, mas... Aí você compra obrigado, né? Você não comprar, vou dar de presente aqui um material escolar pro meu menino, né? Mas é o jeito. Mas enfim, a gente selecionou aqui alguns produtos que vão até R$399, né? Isso. Até R$400. Eu sempre quero falar dólares, né? É porque eu fui alfabetizado em inglês. Olha não, aí. Tô brincando. Vai. Até R$400 aqui. Presentes que os meus que eu escolhi aqui, eles variam um pouco. Eu já sei quais são os seus, eles também. Sim. A gente não repetiu nenhum, então vão ser presentes bem bacanas. Deixa eu começar pelo meu. Começa aí, pegar. Eu tenho um trio aqui de presentes até R$100, tá? E aí eu não vou nominar a marca, etc. Certo. Desse específico, porque você tem que dar uma pesquisada. Você tá em dúvida. Poxa, eu preciso comprar um presentinho ali. O cara gosta, é geek, né? Pode ser até um amigo secreto, alguma coisa. O que é que eu faço? Mochila pra notebook, mochila pra tablet, né? Mochilazinha menorzinha pra tablet. Vê se a pessoa tem um notebook, vê se a pessoa anda com um tablet. Mochilazinha acolchoada, com aquela saídazinha de fone. Com a saída de fone, ela é importante, porque em vez de sair o cabo do fone, você sai o cabo do celular, pra você carregar o celular fora da mochila, etc. Aquela minha mochila antifurto tinha isso aí, ajudou muito. Exato. Inclusive. Case para celular, identifique qual é o celular da pessoa, compra uma case, mas tente não comprar as cases de R$10 e tudo, porque elas ficam amareladas, né? Então, tô vendo a sua aqui, Daniel. Uma case mais rígida, ó, você tá escutando aqui as zoada da minha case aqui, ó. Essa aqui do meu iPhone aqui é para aguentar. Uma case mais rígida, a gente tem aqui em Fortaleza, é uma das melhores lojas de case, a gente não vai dizer o nome porque ela não está patrocinando, mas você com certeza já recebeu propaganda dela por aí. Dê uma pesquisada e também olhe na internet. Se ela quiser patrocinar, tá aberto aí. Bruno, se estiver ouvindo isso, viu? Passa pro marketing. O Tyro vai ficar feliz. E bateria externa, né? Sim. Uma bateria externa. Pode ser uma bateria simplesinha, pequenininha? Pode, né? De poucos amperes, que dá meia carga. Às vezes a pessoa não precisa nem de uma carga inteira do celular. Eu, por exemplo, eu preciso de meia carga por dia. Então, se eu tiver uma bateriazinha simples, você tá vendo a minha aqui, pequenininha e tal, já resolve. Então, são presentes aí, um trio de até R$100 pra você comprar. Ah, meu Deus, e agora? É amanhã, meu pai tá vindo, eu não sabia. Pronto, aí. Esses três aí. Me diga o seu primeiro aí. Bom, meu primeiro é um jogo. É o game Red Dead Redemption 2. Ah, que jogo, hein? Xbox One. O primeiro One é o jogo PS4. Da minha vida, hein, ele custa na internet, né? Não vou dizer exatamente o site, mas na faixa dos R$199. Ou seja, se você encontrar acima de 199, pula fora, não tá valendo. Pula fora. Eu já vi, inclusive, em loja grande por 179. Então dá pra encontrar esse jogo, é um jogo muito bacana. É um jogo que tá fazendo um frisson danado, um comentário na internet, no Twitch, né? O pessoal que joga e mostra se mostra jogando e tal. E esse jogo aqui enlouqueceu ali dois colegas aqui da redação que são viciados na... Eu não comecei a jogar o segundo, mas o primeiro é um jogo da minha vida. Então identifique se a pessoa gosta de videogame, né? Se gostar de videogame, veja se ela, ele, quem quer que seja, já tem o jogo. Exato, exato. Porque como se a pessoa gosta muito, talvez já tenha comprado. Mas se ela tava assim esperando o Natal, né? O 13º chegar para gastar e não comprou... Você pode presenteá-la, ou se presentear, se você Uma gamer. Dica em cima disso? Sim, pode dizer. Certos supermercados, bancas e até Americanas, né, essas lojas grandes assim, eles vendem Xbox Points ou PS4 Points, que é o quê? É como se fosse um vale-presente da Xbox, um vale-presente do PS4, do PlayStation. Uhum. Então você pode dar o valor desse jogo em vale-presente. Exato. E aí dizer, ó... Tô te dando esse vale presente, pensei que você poderia jogar Red Dead Redemption. Isso. Mas fique à vontade. Exato. Né? E aí a pessoa pode comprar o jogo que ela quiser, se ela já tiver o... Eu adoraria. Red Dead, ela pode comprar. Eu adoraria um vale presente da PlayStation. Adoraria. Poderia pagar minha mensalidade. Uhum. Poderia pagar um jogo. Tem que renovar com a cobrança do meu filho. Renova anual. Renova de 3 meses. 3 meses, você acha? Uma dica, tá? Renova de 3 meses. E não cadastra o débito automático. É, isso aí eu já tirei. Tá, não cadastre. O que é que acontece? É, quando passar, eles vão te mandar uma promoção. Ah, de 5%, 10%. Renove agora e ganhe 5%, etc. Ah, por mim, 3 meses. Vou fazer isso aí. Tá? Posso ir o meu outro presente? Vai lá. Dani, esse aqui é pra quem gosta de tomar banho. Olha aí. Ouvindo música. É a JBL Go 2. Existe a JBL Go 1, mas essa é a JBL Go 2, que é uma caixa de som Bluetooth resistente à água. Você pode mergulhar com ela? Não. Mas dentro do chuveiro ali, Os respingos e tudo, vai surtir belíssimo efeito. Ela tá em torno de R$150. Muito bom. Um bom preço. Bom. É uma caixa de som premium, com som bom, grave bom. É a caixa de som, pra você ter ideia, Dani, que eu uso como pra editar meus vídeos. Editar aqui o podcast, editar os meus vídeos. Eu uso no meu computador. Né? Bluetoothzinho, que eu não gosto muito de fio e por aí vai. Só que eu uso a 1, né? A Go 1. É, eu testei, a Go é bom. É muito boa. Muito boa. E cara, é tão compactazinha que dependendo aí, cabe até no bolso. Ela é pequenininha, sabe? Você não dá nada por ela, mas a qualidade de som... É sensacional. E uma dica, tá? Se você colocar ela num local que dá um acústico, por exemplo, um móvel, bicho, ela vai parecer uma caixa de som gigante, assim. Exato. Certo? Mas a dica que eu tô trazendo é da JBL Go 2. Por quê? Porque você põe ali no banheiro e com o acústico do banheiro vai ficar sensacional. Você só liga, dá o play e começa aí a escutar suas músicas. Algumas delas, essa eu não tenho certeza. Algumas delas podem entrar cartão de memória. Ah, tá. Tá, essa eu não tenho certeza. Então se puder entrar, show. Torno de 150. Se passar 150? De 150, aí. Pule fora. Não vale a pena. E a minha dica... Mais uma dica de jogos, essa é para quem gosta do Nintendo Switch. Aí. Quem tem o Nintendo Switch, porque o recém-lançado game Pokémon Let's Go Pikachu ou Let's Go Eevee, ele tá aqui em Fortaleza, nas lojas de Fortaleza, o físico, por R$379 a R$399. E eu encontrei, para minha surpresa, no site da Nintendo, Na própria Nintendo, ele em R$250,79, de preço real, preço em reais, preço final. Então, assim, um... Não, repete, é em torno de 250. Não, ele é exatamente R$250,79 no site da Nintendo. Então, é um valor... É R$100, mais do que R$100. Mais do que R$100. A diferença é que aqui é uma mídia, você vai baixar para o seu... seu uhum. videogame. Ela é então, digital. É digital, você não tem como revender, que é o que muita gente faz, revende depois que passa um tempo jogando e vai pro próximo jogo. Mas esse, quem gosta muito dos jogos na linha Pokémon, não revende, não. Eu duvido que, por exemplo, que eu comprasse meu filho, ele fosse revender. Eu também tenho um ciúme dos meus jogos. Eu tenho uma estante, pega, qualquer dia desse você FIFA, vai lá em casa. Eu tenho FIFA 14, Daniel. Eu tenho desde 94. Aí eu tenho uma estante lá com 300 jogos pra computador que eu não vendi. Aquele com as caixinhas ainda? Uma caixinha e tudo, estão tudo lá bonitinho. Vai dizer que tu também tem um Windows 95? Tenho a caixa do Windows 95, do 98, do Millennium e por aí vai. Então, assim, eu não gosto de passar pra frente. Eu me desfiz tudo, né? Eu não consigo. Dani, eu me desfiz tudo. A Fernanda é doida que eu vou de embora, minha esposa. Doida que eu vou de embora. Vou conversar com a Fernanda, tá? Eu não consigo. E os jogos, eu tenho uma pilha de jogos do 360, do One, né? Uhum. E eu não consigo... desapegar, não consigo essa parte. Legal, PH, então, vai lá. Só repete. Sim. Aí. Game Pokémon Let's Go Pikachu ou Let's Go Eevee por R$250,79 na loja oficial da Nintendo. É a loja brasileira, né? Em português e em reais. Verifique se o número está correndo. Verifique se seu filho gosta, sua filha gosta, isso, seu exatamente. Marido, sua esposa. Verifique. Faz aquelas perguntas. Ei, tu gosta de Pokémon? É, exatamente. Tu já jogou Pokémon? Né? Faz aquelas perguntas em maroto. Uhum. Não, por que tá perguntando? Não, nada, não. Faça essas perguntas, tá? Minha outra dica: a pessoa gosta de ouvir música, uma mãe já falei, né? Se a pessoa gosta de foto, Daniel, imagine opa. Voltar a imprimir fotos. Ih, rapaz, pois a HP, ela tem uma impressora portátil, uma impressorazinha do tamanho do celular, que se conecta com o seu celular, você faz a foto aqui no celular e já imprime. Olha aí. E já imprime. Mas é aqueles adesivozinhos que você pode... Aí é o papel que você comprar. Ah, tá. Esse é que eu chamaria isso. Porque tem tanto... Tem várias opções de papel. O ruim dessas impressoras é que depois você tem que ficar comprando os Sim. papéis. Mas assim, convenhamos que você não vai pegar toda a galeria do seu telefone e imprimir. Imprimir, exatamente. Não. Você vai fazer um presente bacana para um amigo? Então você imprime sua foto com ele. Né? Com ele, com ela, quer que seja. Você quer decorar a casa? Você imprime sua foto. Você vai aí para as confraternizações de Natal, fez aquela foto mega, assim, com a turma, imprime umas 5 fotos ali, distribui para a turma guardar, cada um ali na sua mesinha, colocar num porta-retratozinho e tudo mais. Você não virou o Abafilme, é o novo, né? Você não virou o Abafilme, você não vai imprimir 400 fotos por dia. Então, sim, ao comprar a impressora, você tem que ficar comprando os papéis. E aí tem os papéis que são adesivos, mas tem os papéis que são... que são normais, né? Papel de foto mesmo e tudo. Uma dica, compra o papel normal, faz uma moldurazinha de fita mesmo, uma moldurazinha pretinha, bonitinha, escreve na moldura e cola onde você quiser colar. Pode ser um belíssimo presente pra filha que tem aqueles murais, que faz aqueles murais em casa, sabe? Sei qual é. Aqueles quadros que bota os ímãs e tal. Pode ser um belíssimo presente pra esposa ou pro marido decorar a casa, pessoas que gostam de decoração e querem decorar com fotos de viagens ou seja o que for. Mas serve, cara, pra todo tipo de gente que gosta de fotografia. Seu amigo fotógrafo, provavelmente ele não tem uma, porque ele se confia no que ele pode revelar do jeito que ele quiser ou que ele fica guardando ali. Mas se ele ganhar, ele vai ficar muito feliz, eu tenho certeza. A impressora ela não é tão barata, mas se você encontrar acima de R$350, não compre. Tá? É até R$350 a impressora HP. O nome dela é SP Rocket. SP Rocket. Já usei, já vi, rapidinho. Eu testei uma bonitinho. Da Polaroid. Achei bacana a ideia. Pois é, a da Polaroid. Por que eu não trouxe a da Polaroid? Porque ela é cara. Ela é mais cara e o papel também é mais caro. É mais caro. Né? Então, da HP você encontra em todas as lojas. Absolutamente todas as lojas. E minha terceira dica é um desafio que eu fiquei pensando, será que aqui no Brasil a gente tem telefone celular por R$399? Não é que tem? É um da Positivo, chamado Positivo Twist Mini S431. PH, ele tem uma tela de 4 polegadas, pode vir dourado, rosa ou grafite, o acabamento dele, né? Uhum. E ele tem um sistema operacional Android Oreo versão Go. Como é? honesto. R$399 tá honesto. Honesto. Né? Tem armazenamento interno aí, a parte que me dói 8 GB. Aí. Aí lasca. Que pode ser expandido para mais 64 via cartão micro SD. Eu não gosto dessa coisa. Câmera frontal de 5 megapixels e traseira de 8 megapixels com LED flash para selfie. Até no escuro, promete a positivo. Para quem é que eu sugiro isso aqui? Seu amigo teve o celular roubado. Precisa passar um tempo com um intermediário até comprar um outro. E você não tá muito bom da grana para dar um celular mais, né, robusto para ele. Eu acho que é uma opção. Para ele passar um tempo, uns 3, 6 meses, até ele se capitalizar e comprar um celular melhor. Você é uma pessoa boa de grana, tá de bem com a vida e tudo mais, tá tudo certo. Você quer presentear uma pessoa mais humilde, que não também teve ainda acesso a essa tecnologia. Que nunca teve um celular e quer um celular, é uma opção para entrada, opção. Uma opção de entrada. Porque uma pessoa que nunca teve um celular... Poxa, ela vai poder instalar o Facebook ali e ter os dados... É, o Facebook Lite, e ter os dados divulgados. E ter os dados divulgados pra Netflix, Spotify, todo mundo, né? WhatsApp lá pra receber suas correntinhas. Então, assim, pra essas coisas bem básicas e pra um primeira experiência com o celular, até pro filho, uhum. né? O filho de 5 anos, novinho, sei, né? sei lá, 8 anos, 10 anos. Dá pra ver o vídeo. É, um videozinho do YouTube. O YouTube também tem aqueles aplicativos Lite dele lá. Uhum. Então, eu acho que é para iniciar a pessoa. Não é um Perfeito. Celular para a vida toda. É um celular ou emergencial para quem foi assaltado e quer se capitalizar e se comprar um novo, ou para quem está no seu primeiro celular, seu primeiro passo para dar entrada nesse mundo. Posso dar uma dica também do que pode ser muito útil? É celular, você bota o cartão de memória nele, certo? Você não bota chip nem nada. Você liga no Bluetooth do seu carro e você baixa as playlists do Spotify em casa. Olha aí. E aí ele serve ali de um centro de mídia pro seu carro. Pronto, já resolveu outro problema. Quando você precisar atualizar as músicas, você sobe, conecta no Wi-Fi, atualiza as músicas, desce, bota deixa de no carro de novo, pronto. Assim que você ligar o carro, ele vai conectar Bluetooth, você vai ter suas músicas ali de fácil acesso, por aí vai. Legal, boa, né? Muito boa dica, PH. Posso ir pra minha última? Vai lá. Você com certeza já ouviu falar, mas você que tá ouvindo já ouviu aquele amigo dizendo assim... Rapaz, a internet lá em casa, quando eu chego no quarto, não funciona. Quando eu vou pra canto tal, a internet não funciona. Pai, eu queria tanto que a internet, o Wi-Fi, né, funcionasse bem na cozinha. Queria tanto que minha internet Wi-Fi funcionasse bem na minha varanda, no meu quintal e por aí vai. Já aproveitando o quintal. Que interessante seria essa pessoa ganhar um extensor Wi-Fi da TP-Link. Olha aí. Né? Por que eu digo TP-Link? Porque é o que está girando em torno ali de até 150. Existem vários outros, né? Você veja lá se ele está entre 100 mpbs. É só perguntar do jeito que eu estou falando aqui. 100 mpbs até 300 mpbs, para fazer um range legal. O que é esse extensor? Você liga ele numa tomada, conecta a sua Wi-Fi e o pouquinho de sinal que ele pegar, ele dá um boost. Ele renova o sinal, ele aumenta o sinal. Então... Se a internet não pega tão bem no quintal, liga numa tomadinha perto do quintal, já tá tudo configurado, a internet vai melhorar. Poxa, não pega bem no banheiro. Se eu ligar a minha JBL Go 2, né, no Spotify, você liga ali na tomada do banheiro. Ah, no quarto não fica tão bom. Liga ali no meio da sala que ele vai dar um poder maior pra internet chegar no quarto e por aí vai. Ou seja, eu já usei, sabe como esses bichos? Como? Eu fiz tava no salão de festas e a internet tava chegando lá. A minha internet tava chegando, mas não tava chegando. Top, né? Eu liguei ela no salão de festa e ficou full. Olha aí. Né? Então, assim, é um negócio muito útil. É uma dica importante, viu? É uma dica muito útil, muito útil. E aproveitando aqui, só pra dizer que a gente vai botar uma postagem no blog explicando se alumínio nas antenas do roteador funciona ou não. Recebi a resposta de um engenheiro elétrico. Já pode dar um spoiler? Vai estar no blog. Pode dar um spoilerzinho? Deu spoiler. Não, você pode não, dar? Não, deixa a pessoa ler, rapaz. Vai lá ler no blog, blogs.diadonordeste.com.br/na-rede. É isso aí. Vai ter essa informaçãozinha, essa dúvida e outras dúvidas esclarecidas também sobre como melhorar o seu sinal Wi-Fi. Esse post tá um sucesso, viu, Daniel? Esses posts estão... Pai, esse Daniel é bom mesmo. Esse PH também. É isso? É isso. Acabamos. Terminamos por hoje. Sim. Cobrimos um pouco aí da polêmica Facebook, né? E várias dicas aqui de presença. Presentes de games, presentes de que podem ser úteis para casa. Sim. Presentes aí variados de todo tipo. O seu polêmica aí pareceu muito com o Will, né? É, foi uma referência. Se o Will estiver ouvindo isso, ou se um dia ouvir, um beijo, Will. Vou roubar o seu patinete elétrico qualquer dia desses. preciso, ainda mais pelo que eu passei ontem em Fortaleza. Tá? Nossa, você não via seu curta-metragem lá no Stories. No Stories. É isso. Teve até resenha, né? Teve resenha, bicho. Você é muito louco. Mas a gente comenta isso em outro podcast. É isso aí. Show, Dani. Show. Cara, comenta aqui embaixo, né? Aqui nesse post, diz aí outras dicas de presente, pessoas podem curtir. Sim. E fala aí, cara. Você tá nervoso? Você vai sair do Facebook? Não vai? Vai ficar? É, explica aí. Eu já gente. Saí, você sabe, eu não tô lá. Eu já vi que você não tá lá. Eu não tô lá. Eu ainda tô aqui por causa da empresa, mas assim... Não, eu tenho um usuário fake lá. Minha vontade é sair também. Assim, o Instagram, eu tô gostando mais do que o Facebook. É, mas ele mas é... Ele tem a mesma... Ele é da turma, né? Então, eu saio do Facebook, mas sai do Instagram. Aí, do sair do Instagram, vai ficar o mesmo problema, né? E o WhatsApp também... O WhatsApp, pra mim, é... Mas vamos pras montanhas, Daniel? Vamos pras montanhas? Pronto, esse é o último podcast aqui da rede. Vamos embora, tá? Vamos pras montanhas. Tchau pra vocês. Bom Natal. Bom Natal. Né? Bom Feliz Natal. Se encontra depois do Natal, antes do Réveillon, tem podcast, o quinto e último do ano. Podcast polêmico. Polêmico. Não, nem sei o que é, mas... Tchau, gente. Tchau, até mais.